O prazer de levar uma boa sequência musical. A Legião da Saudade é um dos grandes potenciais desse grande profissional. DJ Rebelde. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Toca agora. Bora começar, vamos lá! Bora recordar, vamos lá! Linda menina, que foi feita para o amor que ofereço. DJ Rebelde! Linda menina, és perfeita, é da flor que eu mereço. Rebelde! Tenho um abraço esperando por você, me desejo. Que o prazer pôs no beijo. Linda menina, que foi feita para o amor que ofereço. Linda menina, és perfeita, és a flor que eu mereço. Tenho um abraço esperando por você. No desejo, tenho na boca o sorriso que o prazer pôs no beijo. Bora dançar, bora recordar, Reserva Parque. É a nossa segunda-feira de verão. Vamos lá! Tenho um abraço esperando por você, no desejo. Tenho na boca o sorriso e o prazer. Paola e Paola, as princesas do Príncipe Negro Retrô. Que foi feita para o amor. Beleza, amiga Paola, da minha Paula, sua mãezona. Só na beira da piscina curtindo hoje, Reserva Barque hoje. A nossa segunda-feira, obrigado. Que eu mereço. Só começando, só começando. Eu quero te dizer nesta canção, Dali Rebelde, que é todo teu o meu coração. Bora, Cleiton! Teu sorriso me encantou. O teu olhar me enfeitiçou. Teu corpo aumenta mais o meu... O nosso lobo solidário, hein, papai? Vai! Teu sorriso me encantou. O teu olhar me enfeitiçou. Teu corpo aumenta mais o meu calor. Igreja Amiga Neise Morão, a nossa produtora. Todo amor do mundo. Bora! Eu vou te entregar. Rebelde. Vou até o fundo. Quando eu te encontrar, todo amor do mundo, eu vou te entregar. Vou até o fundo. Quando eu te encontrar. E a saudade do reserva é assim. Te amo, te adoro. Eu juro por você, eu choro. Te amo, te adoro. Eu juro por você, eu choro. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Só pegando o clima. É a segunda-feira no Reserva. Eu quero te dizer nesta canção que é todo teu o meu coração. O grande amigo Orion e a Sombra Bradama, a nossa equipe Rasga Dinheiro também representando hoje com a gente aqui no Reserva, hein? O pau aumenta mais. O Vinalzinho falou que daqui a pouquinho vai varar lá em Outeiro. Bora! Teu sorriso me encantou, o teu olhar me enfeitiçou, teu corpo aumenta. Grande amigo Naldo dos Covardes. Homem do Depósito de Bebidas do Naldo Covarde. Ele é a primeira dama e o seu filhote com a gente. Curtindo o Reserva Parque. Obrigado, Naldo. Vamos lá! Vou até o fundo. Quando eu te encontrar, todo amor do mundo, água do sol, eu vou te entregar. DJ. Não case com ninguém. Será que ela espera? Por favor, não esqueça. Sou eu seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Amor de rebelde! Eternamente juro você e eu. Para Marituba! Te amo, meu amor. Só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. Só começando a trajetória do Rebelde hoje. A gente começando por aqui pelo Reserva. Ainda tem Marizinho e Outeiro e Ilha Bela. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Será, meu irmão? Por favor, não esqueça. Sou eu seu grande amor. Bora recordando! E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, jurou você e eu. DJ Rebelde! Meu amor, só você. É tudo pra mim, me espere, que eu estou pra chegar. Vem, meu amigo Cacique de Elja, com a sua oca montada aqui no Reserva. Tem uma droga Valéria com a gente. É tudo pra temos bananas, espere, temos eu estou pra toalhinhas, chapéus, canecas, todos os acessórios. Só não chega aí, na oca do Cacique de Elja. É tudo pra mim, me espere, que eu só no Flash Brega! DJ Rebelde! DJ Rebelde! DJ Rebelde! DJ Rebelde! DJ Rebelde, o maestro da saudade! Menina, eu estou tão feliz! Olha meus badalados aí, ó! Pois você é o amor! Só ressaca, mano! Que eu sempre quis! A gente usando a Bia Juni. Menina. O grande amigo Evandro, gigante. Bora, Lady, Lady. Não sei do que sou capaz. Se eu te perder. Eu gritava. O Aleixo e a Kelly. O casal apaixonado do João da Lado. Obrigado, Aleixo. Fica à vontade. Bora, Kelly. Não olhou para mim. E o Lula gritou aqui, ó. Eu gritava e chamava. Bora, Lula. Por você, mas você nem ligou. Não olhou para mim. Reserva a barca, a onda. Meu grande amigo Kong e a Bia. Também dos badalados. Bora, Bia. Grande amigo Kong. Abração carinhoso do Rebelde. Xiii, ladrão pra lá. Ele roubava e chamava por você, mas você nem ligou. Não. Patrão Leleco na área. Fala, patrão Leleco. Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou. Não olhou para mim. Eu gritava. We'll be right back. Reserva Parque do Flash Brega Rebelde detonando. Vá pra cima. Você me esqueceu tão de repente, nem sequer lembrou o que hoje. Sobre essa carinhosa, meu grande amigo, grande DJ, grande profissional, o meu maestro da saudade, ele mesmo, DJ Toninho. Fala, maestro! Tá comigo, Toninho. O maestro da saudade. O maestro. O maestro da saudade. Roda, roda. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Dali, maestro! Tão triste. Flash Brega. Pareço até um desesperado. O anjo do Ivan. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Um som especial para você que é especial. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Eu vejo amigo Cata da 14. E o Gilvão Publicidade com a gente. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, índio de madeira. Por causa dela é que eu vivo assim. Bora, Cazuza! Sozinho. Tão triste. Pareço até um desesperado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Vai pra cima! Reserva parque! Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. DJ Rebelde. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Sonho com você um dia perto do dia. DJ Rebelde. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. Detona, maestro! A vontade de querer com esse amor fica. Só no Flash Brega! E uma noite termina a se amar. E o Cleiton, esse final de semana? Dentro do meu quarto, na minha cama. Tava trancado no quarto. Soltaram hoje ele. Pensamentos vão e voltam. Bora, Lady Lady! Bora, meus badalados! Quando durmo sonho com você a me dizer. Foi reforço hoje. Que vai embora para nunca mais aparecer. Eu grito. Não, não. DJ Rebelde Saudade. Saudade. Não, não, não, não, DJ Rebelde tocando na moral. Pra recordar no Reserva Marque é nossa segunda-feira. Sonho com você um dia pertinho de mim. Quando se ama alguém não é bem fácil controlar. A vontade de querer com esse amor fica. Vamos lá! Mil e uma noite terminada a se amar. Dentro do SIC Diel, o marketing da mídia. E voltam e me fazem sofrer. Quando durmo, sonho com você a me dizer. Bora, Gião! Que vou embora para nunca mais aparecer. E aí? Eu grito. Grita! Não! Eu só queria ter você pra mim. Vai! Mesmo assim, como você é, pra recordar! Não importa o que os outros irão dizer, eu quero você. Pra quê? Pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Bora que o negócio tá pegando o clima aqui no Reserva. É a segunda-feira. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz. Ainda hoje dá tempo, Marizia, lá em Outeiro. E depois a gente desce pro Ilha Bela. Desejo, lá no Gumbu. Terça-feira, Maloca do Mureza. Quarta-feira, Cardoso. Quinta de Molho, a gente merece. DJ Rebelde. E a saudade! Você mudou assim, tão de repente. DJ Rebelde. Nem sequer lembrou de nós dois. Dali, maestro! Faz parte do meu mundo diferente. Ah, agora sim! Não vou deixar nada pra depois. Prega, prega, prega, prega. Você mudou assim, tão de repente. Pra recordar! Nem sequer lembrou de nós dois. Faz parte do meu mundo diferente. Não vou deixar nada pra depois. Vai pra cima! Porque você disse que não, sem motivo e sem razão, me deixando atrasado, sem resposta. Já pensou, rapaz? Se hoje você sofre assim, então por que zombou de mim? Vai ficar com aquele que você gosta. O mundo é quem vai te ensinar. É o mundo que ensina, né? Bora comigo! Vai ter que aprender. É. Só que pra você não vai mais voltar. Quem sabe na estrada da vida você vai me ver. Flash Brega. E aí, Ronaldo? Porque você disse que não, sem motivo e sem razão. Abraço, Ronaldo. Me deixa. Pai do meu grande amigo Marinaldo. Sem resposta. Só na manha, vai. Se hoje você sofre assim, então por que DJ Rebelde? Marcelo Naldo dos Covardes! Como é que é? Faz tempo que eu não vejo mais você. E só queria saber se estás feliz. Como é que tá, Cacique? Eu nunca aqui pensei em te perder. Bora, Cleiton! Mas é que a gente era jovem demais. Olha a onda aí, ó. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou. DJ Rebelde. Mas não te esqueci. É a segunda do reserva. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Só estamos esperando tudo isso passar pra gente lançar a nossa baralhagem do Rebelde. O pequeno gostoso tá chegando, hein? O som de todos os gostos. O som pequeno no tamanho mais grande da qualidade. Já tá prontinho pra lançar. O som do pequeno. O som do pequeno gostoso é de todos os íntimos, é de todos os gostos. Ele é de todos vocês. Pequeno gostoso. Mas não te esqueci. Esse sim é pequeno no tamanho. Você foi o meu primeiro amor. E grande na qualidade. Você foi o meu primeiro amor. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. E aí, mulher? Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Alô, Legião da Saudade. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Que fala o cantor Ribamar José. Eu te amo. Eu estou aqui com meu amigo DJ Rebelde Saudade, tocando as principais pra você dançar. Eu te quero. Eu também te quero. Bora, reserva! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Flash Brega. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Bora, Lejo! Eu te amo. Canta pra Kelly, vai! Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. DJ Rebelde! Amor que vai é saudade que vem. Deixa eu abraçar meu grande amigo Ney, lá de Goiás, curtindo pelas redes sociais aí, apresentação do Rebelde aqui no Reserva. Valeu, Ney, tamo junto, meu irmão. Galera lá em Goiás, um abração do DJ Rebelde aqui em Belém. Não demore tanto. Vamos lá! Sozinho vou chorar. Bora, Cleiton! Bora, Lobo Solitário! Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demora, não demore tanto. Sozinho vou sofrer. DJ Lula. Oh, oh, oh. E mais uma grande apresentação aqui no Rezel. Parabéns, Lula, sucesso pra você. E Deus te abençoe, meu irmão. E a distância? A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. E aí, badalado? Hoje de Marizinha lá em Outeiro. Saindo daqui, vamos pra lá. Depois de Outeiro, a gente pega o barco, vamos até a Ilha Bela. Aí o Festa de Saudade com os DJs Tom, Michel, Edilson, Edilson. E o Rebelde tá no meio, tá por lá. Terça-feira, maloca do Bureza. É tradição há 9 anos. E quarta-feira, fechando nossa agenda, lá no Cardozão há 7 anos. E tudo, enfim, foi felicidade. Quinta-feira de molho, não inventa. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Sexta-feira, butiquinha. Eu aprendi a ser só de você. Sábado, véspera do Dia dos Papais. A nossa primeira apresentação é no São Domingo, no Jurunas. E depois a gente pega a base, vamos até Embarcarena. Lá no Limeira, passando piedade. Vai, logo, e não. Aí domingo, Dia dos Pais, meu Deus do céu. É, lindo, eu sei. É difícil de explicar, mas é ruim. São 6 apresentações no domingo. Até você voltar. Vamos junto! O maestro da saudade, DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Olha a linda aí! Linda, você me deixou sozinho a sofrer. Sem o teu amor, não posso viver. Oh, oh, oh, oh, oh. Linda, sem o teu carinho. Toda segunda-feira a gente imagina essa resenha aqui no Reserva. Na sua ausência, vamos lá! Eu morro de amor. Vai querer a agenda de domingo? Linda. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá. Espero que volte para o nosso lar. Eu juro, querida, que hei de te amar. Pra recordar! É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Uou, uou, uou, uou. O que ela é? Linda. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Já perdoei. Já. já perdoa. Se você errou, eu também errei. Quem nunca errou, né? Viver sem você, não tenho pra... Segura aí o dia dos papais. Se eu te deixo, não posso esquecer. Viver sem você, não tenho prazer. O teu doce beijo, não posso esquecer. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Vai! Qualquer coisa faço pra te ganhar. Meu patrão Cunha! Lá do Gazola da Gazeta, alô Cunha! Abraçando o Rebelde, valeu! Hoje o seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até... Chama ela! Vem, vem, vem, vem! Bora, Ronaldo! Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, te chamo, eu te amo. Deixa eu abraçar meu grande amigo Alex do churrasco. E a Bel com a gente, aí Alex! Valeu! Até pensei em substituir meu amor e me enganei. Te feri e me feri. Me arrependido, venho te pedir. Vem, vem, vem. Vem pro Reserva a parte toda segunda! Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Deixa eu abraçar meu grande amigo Luan, curtindo pelas redes sociais a nossa apresentação aqui no Reserva. Olha, Luan, abração do seu parceiro. Rebelde. Vamos junto. Vamos lá, primeira parada do Rebelde no Dia dos Papais. Vai ser em Benevides. A primeira parada do Rebelde. Vamos lá. Seu amor é o que me importa. Segunda parada vai ser na Radional 2, no Jurunas. Lá no Bar do Igo. Vai! Qualquer coisa faço pra ti. Não, segunda parada no Ibiza, gente. Lá no Telégrafo. A terceira parada é no Bar do Igo, na Regional 2. E a quarta parada vai ser lá no Porto de Guimarães. O seu calor me arrasta até no chão. Quinta parada, quadra da prefeita do Guamá. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo. Rebelde. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Não preciso me encontrar. Vai, mulher! Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. E a sexta parada a gente acabamos de fechar ainda agora. Lá no Banada Show, lá no Marco. Junto com a galera do Som Equatorial. DJ Val e a participação especial do Rebelde. Até 5 da manhã. Ele 80 dias ou mais. Lá no Banada Show. Ah, como eu queria. Lá no setor dos badalados. Que belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. DJ Rebelde. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Cansou! Eu sou mais uma menina. Vai! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Bora, reserva! Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Vai pra cima! O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. É o maestro, é o maestro, é o maestro, é. Alô, DJ Rebelde! Brasil! No meu diário eu comprei um caso de amor. Bora recordar, vamos lá! Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Grande amigo Gatojado por ali com a gente. A equipe Shop Saudade, hein, Gato? Eu chamo. Chama. Como eu a chamo. Deus lhe agradeço. Por ela me escutar. Eu amo. Como eu a amo. Deus lhe agradeço. Por ela me ama. Estamos gravando essa sequência. Se você quiser CD, é só você pegar o número do Rebelde. A gente envia na hora pra você a apresentação do Rebelde hoje aqui no Reserva Parque, tá bom, gente? E você que já tá na linha de transmissões, é só aumentar o volume, meu irmão. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Nossa produtora, Neise Mourão. Coração que é todinho. Fala, Neise Mourão. Eu chamo. Como eu a chamo. Deus lhe agradeço. Por ela me escutar. Eu amo. Como ela amo. Deus. Como aqui pra relembrar. Isso aqui é boa, gente. Por ela me ama. Eu chamo. Isso aqui é muito firme, meu irmão. Pra recordar! Oh, Deus, perdoa esse pobre coitado. E de joelho rezou um bocado. Pedindo pra chuva cair sem parar. É por isso que eu não me canso de agradecer a Deus. Todo santo dia, gente. Desde a hora que a gente acorda, a gente tem que dobrar o joelho e agradecer a Deus por tudo nessa vida. E agradecer a Deus pela essa terra que nós vivemos. Belém do Pará. Porque aqui em Belém, meu irmão, aqui em Belém é muita onda, né, cara? Aqui no verão faz sol, chove. Aqui não tem dessa, não. No inverno faz sol, chove também, meu. E essa música aqui é uma história pai agora. A história de um cearense que rezava pra chover na terra dele, olha. Escuta essa música aí. Recorda, vamos lá! Oh, Deus, perdoa esse pobre coitado. E de joelho rezou um bocado. Pedindo pra chuva cair sem parar. Cearense querendo uma piscina dessa. Deus, será que o Senhor se sangrou? E só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Oh, Senhor. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho. Pra ver se nascia uma planta no chão. DJ Rebelde. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoa. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Vamos lá! Senhor, perdoe e me encheu meus olhos de água. E ter me pedido, cheio de mágoa, pro sol inclemência se arrepiar. Desculpe pedir a toda hora pra chegar no inferno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Pai Neguan, Pai Neguan. Pra recordar, reserva Barguinho. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o senhor me perdoa. Amigo Alex do churrasco, Rede Abel. Obrigado, Alex. Senhor, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter me pedido cheio de mágoa pro sol inclemência se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar no inferno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui, DJ Rebelde, sempre a esperar você que não vem bem pra mim. DJ Rebelde, não me deixe triste. DJ Rebelde, saudade. Rebelde, saudade. Vem pra mim. DJ Rebelde, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Vamos lá! Tentei te esquecer, tudo me lembra você, que não vem bem pra mim. Olha a gente já funcionando aqui, ao meu lado esquerdo. A oca do meu grande amigo Cacique Giel. Sem você minha vida é... Temos toalhinhas, temos banana, temos chapéus, acessórios, brincos, cordões, canecas e até camisa. Camisa do Tupinambá. A noite se foi, o sol começa a abrir. Bora, Cacique! Sozinho aqui. O detalhe, gente, aceitamos todos os cartões de crédito e até Pix. Isso. Não me deixe. Então não tem problema se você não tem dinheiro e tem o Pix. É só dar o Pix. Minha vida é tão ruim. Liguei pra você. Liga! Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Meu amigo DJ Rebelde, um forte abraço do Papudinho. Olha, DJ Rebelde, eu já tô com a minha garrafa de 51 e meu tapereba na mão, pronto pra dançar aquele caqueado de lambada, pai d'égua, que só você sabe tocar. Dá-lhe, maestro. Rebelde. maestro da saudade, DJ Rebelde. Já chegou o covarde DJ Paulinho Boy. Já por aqui, Paulinho. E o lobo? Bora, badalado! DJ Claudinho e as suas produções rolando com a gente. Bora, gigantão! Arrando a onda! Já tá no ar de novo! Olha o Aleixo aí, o Aleixo! Ele ali, né, com a gente! Aquele! Fazer apanhar, né, Aleixo? Bora, Neio! Chega moe moe uma, quando em gripe ai futuro, menina sabe tá mudo. Retrato. Subi que pre, despa big puti re, e me marca te casma, pra dar essa passa. O dancinha no me presidi, minha passa que me me... Valeu DJ Lula! Sei que sou o drive vaca, tá na hora e era possível. Produções e mixagens DJ Claudinho, o DJ do Marajó. Segura! Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora dançar, saudade. pedindo pro Rebelde. DJ, dá pra tocar essa música pra mim? E a gente toca aqui no Reserva, vamos lá! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem, eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria beija teus lábios, queria minha índia tengosa, e dizer-te minha linda rosa. Amigo Jeová, publicidade. Alô, Jeová! Com teus olhos me falava que e a sua gata lá na 14 gente, junto com a nossa produtora Denise Mourão e tá chegando o aniversário dela esse mês, hein? Alô, Denise! Meu amor me enganava quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, lábios queria, beija teus lábios queria, minha índia tengosa. Falou, DJ, toca essa música pra mim que eu só me lembro dela. Minha linda rosa. Mas ele não sabia. Tu és linda. Ele não sabia o que ela era. Linda e feiticeira. Feiticeira. Tu és linda e feiticeira. É, rapaz. Minha indinha vem gosta. Mas eu te amo. Alô, Reserva Parque. Meus badalados, rolando o hino, o hino, o hino. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. É ganado, ciclonizado ali, é. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tenho medo. Olha lá na piscina lá de meu bem. Parece nada um ciclonizado que não vem. Vem! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Bora, meus badalados! E vou beber fingindo que ela já está aqui. Tá gravando? Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Olha o medo. Eu tenho muito medo de chorar. Beijo e Rebelde. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Já já deu meu parceiro DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Durante esse tempo pintou. Ainda hoje também deu o nosso cacique maior DJ Dinho. Não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem. Sandro Guilherme,

Meu amigo Baixo e a sua esposa, e também o seu filho com a gente. Bora, Baixo! Reserva Barque, é nossa segunda-feira. Já já de Paulinho Boy. Ela casou porque de tudo ele tem. Quem que o Naldo tem? Carro, casa e dinheiro. Depósito tanto. E ela quer bem. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Olha o sonho do cara. Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei. Abraçando meu travesseiro, pensando em você, eu chorei. Fala, meu parceiro Leon. Sabendo que você esteve a noite inteira. Consegui me rasgar dinheiro. Só aqui no reserva. E agora não me sai da mente. Não posso esquecer. Nem meu sonho te amei. O sonho? Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu. Grande amigo Palheta. E a Taída com a gente, hein, Palheta? Te quero comigo. Abração com o Paulinho, mãe do Rebelde. Depois diz que sonho. Serão, né? Acabar este meu sofrimento. Vou caçar mais uma aqui, Paulinho. Você no comando. Pode acabar este meu sofrimento. Recorda! E hoje? Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Eu botou na Júnior hoje, dando uma forra pra patroa. A dona Lorena. Alô, Júnior! Abraçando meu travesseiro, pensando em você, eu chorei. Sabendo que você. Uma forra, mas que não foi uma forra, né? Inconsciente. Cadê Josi Cruz? Tá ali? Fala, Josi! Me sai da mente, não posso esquecer. Nem meu sonho te amei. Égua do sonho. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso te tirá-la do meu pensamento. Te quero comigo, te amo demais. Depois deste sonho já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. E o Rebelde vai descer na sua última. Só você pode. Na sua apresentação. Alô, Reserva Parque. Te dei meu coração. Rebelde. Pra ser correspondido. Que decepção. Foi tempo perdido. Caiu na sedução. E no olhar fingir. Flash Braga. Mas que foi do sonho. Que você vai voltar. Bora, gigante! Trazendo de volta os meus sonhos perdidos. Sem você, minha vida não tem sentido. Eu fico trancado e todo tempo escondido. Lembrando o que dizem os meus amigos. Olha meu parceiro Baixo dos Guerreiros. Eu só quis te amar. Vai lá, Baixo! E vivo tentando encontrar uma saída. Descobrir outra. Égua do som, tu é doida? Minha vida, mas vem as lembranças dos momentos bonitos que vivemos nós dois num paraíso infinito. Aí fico torcendo pra você voltar. DJ Rebelde! Volte pra mim. meu amor. Me dá o seu amor, diga que sim. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Aqui já estamos indo pro Marizinha, lá em Outeiro. Depois tem Ilha Bela, lá no Gumbu. Fechando a nossa, as nossas apresentações de hoje, o Rebelde. Vamos junto! Amigo Teixeira, ainda tem Robin Golô, ainda Marituba. Valeu, Teixeira! Lembrando o que dizem os meus amigos, que sou louco meu, eu só quis te amar. Obrigado, meus badalados. E vivo tentando encontrar uma saída, descobrir outro amor, toca a minha vida. Mas vem as lembranças dos momentos bonitos que vivemos nós dois num paraíso infinito.